Toyota 36601 ao ponto Paraná 0. A linha decola no 0080 grau 07, nós ajustamos na 03. A linha decola 10360. Decolado 53, controle Salvador no 208. 208, boa. Salvador cordial, esse é o 3601, passando meu PES para o 360, daí o seu PES. Então, 3601, no contato radar na decolagem, sua via saída da El Transição Módula para o início de voo 360. 360, da El Transição Módula, o 3601. 3601, chama agora o centro Recife, 128 decimal 35, alterne 125 decimal 1. 2835, 35, boa. Cara, 125 decimal 1, bom. 25, 1, segurado, boa.